tô rimando na rua, que eu achei o meu lugar. É mais alto que a lua. Eu nasci pra voar, minha mente flutua. Vão dizer que é loucura. Foi rimando na rua, que eu achei o meu lugar. É mais alto que a lua. Eu nasci pra voar, minha mente flutua. Vão dizer que é loucura. É que eu sempre rimei na petite fit. Meu verso é minha alma em striptease. Deslizo no beat igual drift. Esses ranks só seguem script. O que importa de fato é o que o Sap diz. A favela observa meu hat trick. Geração que tem medo de round six. Nunca olhou nos meus olhos no round street. Yeah, yeah. Vivo hoje, não existe o amanhã. A guerra de hoje eu não posso deixar pra amanhã. A guerra de hoje eu não posso deixar pra amanhã. Aham, yeah. Como pode um vazio ter tanto espaço? O tempo passa sem reprise. Eu deixei minha vida em pedaços, naquela ilusão de arrumar o feed. Às vezes eu me sinto no meu limite, tipo Will Smith. Compreenda, eles querem que você revide, até te convencer que não é uma lenda. Yeah. Diamantes feitos pra brilhar, mas quem não entende o motivo do brilho acaba preso num colar. No mundo de joias e gatilhos, quem critica não estende a mão. A consciência é o único hater que merece a sua atenção. São vivas e drones no mesmo céu. Eu quero mais linha no carretel. Rimei nas skins, sei que cada rima já valeu o preço do meu troféu. Mas eu não me iludo, o mundo é cruel. Foi fé e suor, caneta e papel. Já falava do morro, do quadro pro mundo, antes de ter pisado na Torre Eiffel. Fé que Deus tá comigo, Emmanuel. Eu juro que ainda vou tocar o céu. Espero que essa carta liberte o réu, e que não seja falso igual de Isabel. Eu vi pipas e drones no mesmo céu. Eu quero mais linha no carretel. Rimei nas skins, sei que cada rima já valeu o preço. Foi rimando na rua, eu achei o meu lugar. É mais alto que a lua. Yeah. Eu nasci pra rua, minha mente flutua. Vão dizer que é loucura. Yeah. Foi rimando na rua, eu achei o meu lugar. É mais alto que a lua. Yeah. Eu nasci pra rua, minha mente flutua. Vão dizer que é loucura. Yeah. Eles sempre vão falar de nós. Vão ter vários pra te ver cair. Não adianta ser o mais veloz, cê não sabe nem pra onde ir. Eles sempre vão falar de nós. Vão ter vários pra te ver cair. Não adianta ser o mais veloz, cê não sabe nem pra onde ir. Eles sempre vão falar de nós. Vão ter vários pra te ver cair.